gosta. Entre o céu e as estrelas, entre a terra e o mar. Rap do adolescente é pra todo mundo zoar. Se liga nessa história que agora vamos cantar. Fala do adolescente aqui do meu Ceará. São gente bem maneira, as galeras especiais. Tudo que aprontam, jogam culpa em seus pais. Quando sai de casa, seus pais têm muita fé. A preocupação no filho é onde ele estiver. Pra quem tem atenção, humildemente vim dizer: se hoje tu faz vítima, amanhã pode morrer. É uma coisa triste e também sem solução. Um dia tu acaba é dentro de uma prisão. Por trás de quatro grades, na maior escuridão. Pra tu não tem amigo e ninguém te dar a mão. Em casa tem alguém, poste na maior aflição. E quem paga com isso é o pobre do seu coração. Entre o céu e as estrelas, entre a terra e o mar, nosso rap é maneiro, eu sei que vocês vão gostar. Entre o céu e as estrelas, entre a terra e o mar, rap do adolescente é pra todo mundo zoar. Tem muito adolescente que não pensa em ninguém, porque tira um suco em ônibus, caminhões e trens. É uma brincadeira, eu sei que curtem pra valer, mas pode vir a tristeza se alguém falecer. Cantando esse rap sem preconceito, então não deixo de lembrar daqueles que estão na prisão. Infelicidade, eu sinto muito em dizer, não quero que aconteça nada disso com você. Entre o céu e as estrelas, entre a terra e o mar, nosso rap é maneiro, eu sei que vocês vão gostar. Entre o céu e as estrelas, entre a terra e o mar, rap do adolescente é pra todo mundo zoar. Entre o céu e as estrelas, entre a terra e o mar, Taku e Marleone brevemente vão voltar. Taku e Marleone brevemente vão voltar. Entre o céu e as estrelas, entre a terra e o mar.